ali. O inimigo capturou um guerrilheiro na madrugada, aprisionou seu corpo e pendurou no pau de arara. O acusou de roubo, sem ter roubado. O acusou de tráfico, sem ter traficado. Cê tá ligado, aliado, que a guerra não para. Cê tá ligeiro do lado que vem. Todas as balas na cara dura dessa viatura, pronto pra derrubar. Guerrilheiros atentos, prontos para lutar. Escute o som e fica atento. Elemento. O vento oeste fortalece seu pensamento. Só um minuto me separa do inimigo. E no asfalto eu vejo sangue de todos os tipos. De negro, pobre, de branco, de bandido. Tá todo mundo fudido, iludido. Eu ouço grito na escuridão. Se aproximam vermes vestindo fardas. O extermínio de hoje tem hora marcada. Filho, adulta, premeditaram a operação. Para o massacre, os covardes desejam reação. Um pivete no meio da função se apavora. Tenta dar a fuga, mas é tarde agora. Tiro, disparos precisos e calculados. Ataque bem sucedido de ratos disfarçados. Morreram alguns manos que não deviam nada. Guerrilheiros de elite, continua na saga. Então escuta o som da metranca. Guerrilheiros, a base manda a estratégia rimada. Agarra lá o tempo, se for não dá ré na prensa. Sempre é bom, irmão, então se envolver. Insista na fita, com calma vai correr a história pra ajudar os moleque. E escutou, guardou, memorizou, só vem da gangue. Pois adiante, estamos deixando o passado ignorante. Fazemos ataque certo ao inimigo do povo. Que hobby se utiliza da lei de novo. Não se limite apenas, ser o nóia que vive a vida. Procuro ajudar, encontrar perspectiva. Ouço rap e por isso sou mais informado. Dinamitaremos o inimigo como se fizeram os renegados. Chacinas com peças fiadas. Decapitação involuntária da nossa quebrada. Atrás da mesa do poder surgem três estrelas de merda. Decreto que desejo pra dominar nossa meta. O campo de batalha escolhido ao lado oeste. Tem gente que morre na calada e não merece. Se aliar, sou criador. Sabe minha hora, Satana. Dirige a blazer e a morte pegou carona. Os aliados já se foram nessa guerra. Uma cidade de ossos construída debaixo da terra. Então pare, pense, chegarás à conclusão. Sou guerrilheiro, Léo Papel, Dani Dom da informação. Quem não é gelou, é o rap pelo certo voo. Debate aqui não sai, inimigo sempre quem te trai. Aqui esse é mistério. Tem uns que não entendem, mas é isso mesmo. Desacredita, aprende, quer botar defeito. O bem melhor, tá longe deles, ouviu. No morro eu sei, caiu, derrubaram, subiu. Isso aqui é Brasil, destravado o fuzil. Não dá mais nenhum pio, na fumaça sumiu. Liga, já pinotou, assim já foi de novo. Blitz enquadrou, sim, humilhou. Pouco pra nós, me diz pra que, doutor? Costumo tá sem nenhum troco, isso tem que acabar. Ainda vem polícia, tá louco, só pra complicar. Pior que quem tá pagando, eles somos nós. Por eles vão soltando gás, aquilo me irritou. Eu faço na gana, não explana que os cana vem a toda. Autoritário tá nessa, minha paciência derrama. Se instiga, tá no erro, se vende, quer grana. Minha conta tá zerada, vai estoquios bacana. No Carandiru, no Jaraguá, na Iório, em Diadema, na Arábia, Vista Alegre, no Paquetá. Nossa memória não é curta não, João. Um dia vocês caem também.